as perseguições que nos cercam e nos tentam aparar. Maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Seu nome é forte, firme e verdadeiro. É o leão da tribo de Judá. É Deus de guerra, é Deus de batalha. Deus Todo-Poderoso é El Shaddai. Deus Todo-Poderoso é El Shaddai. Deus Todo-Poderoso é El Shaddai. El Shaddai. Deus Todo-Poderoso é El Shaddai. Deus Todo-Poderoso é El Shaddai. Deus Todo-Poderoso é El Shaddai. Conosco do que aquele que está no mundo. Seu nome é forte, firme e verdadeiro. É o leão da tribo de Judá. É Deus de guerra, é Deus de batalha. Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Todo poder está em suas mãos. Erguemos todos a bandeira. Armas ciladas como leão quer devorar. Mas conosco está o Todo-Poderoso. Quando entra na batalha é pra vencer. Põe o inimigo pra correr. Entra na fornalha com você. Porque é fiel, porque é fiel. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso é El Shaddai. Deus Todo-Poderoso é El Shaddai. El Shaddai. Deus Todo-Poderoso é El Shaddai. Deus Todo-Poderoso é El Shaddai. Deus Todo-Poderoso é El Shaddai. Shut up.